Jesus Cristo, Filho de Deus. Mr. Jean. Só ir e não há tempo para olhar, voltar para trás. Somos jovens que creem no Deus vivo, que enviou seu Filho para nos salvar. Aleluia. Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Vocês são demais!